Você olhou quando eu passei, não resisti, também gostei. Entrou na minha mente, não tem jeito. Fico imaginando a gente junto, é tão perfeito. Você não sabe, mas tem dias que eu só penso em você. Você não sabe, todas as minhas amigas falam de você. Passo a noite sonhando e quando amanhecer, faço make, vou pra escola pra te ver. Porque você é meu crush. Quando será que vai perceber? Você é meu crush. Só falta uma atitude pra dizer. Você é meu crush. Quando será que vai perceber? Você é meu crush. Só falta uma atitude pra dizer. Só falta uma atitude pra dizer. Você é meu.